viver. Desde já não sei até quando irei de amor sofrer. Cada verso meu é um carinho seu que não foi pra mim. E nesta canção o meu coração vai sofrendo assim. Cada verso meu é um carinho seu que não foi pra mim. E nesta canção o meu coração vai sofrendo assim. Este grande amor só me trouxe dor e desilusão. Me roubou a paz e deixou minha alma na aflição. Hoje vivo assim, deste amargo fim, por acreditar na felicidade num grande amor que jamais me quis com sinceridade. Me trouxe dor e desilusão. Me roubou a paz e deixou minha alma na aflição. Hoje vivo assim, deste amargo fim, por acreditar na felicidade num grande amor que jamais me quis com sinceridade.